Pai, muito obrigado por esta manhã. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade e o privilégio de nós nos reunirmos. Nosso corpo talvez desejasse ficar na cama, talvez a gente desejasse, assim, com um pouco de preguiça ou de cansaço mesmo, ficar um dia à toa, mas o Senhor nos trouxe nessa manhã e nós queremos oferecer a nossa presença no culto como oferenda, como primícias, e está escrito que quando as primícias são santas, todo o restante é santo. Então nós proclamamos, publicamos, que cremos que toda a nossa semana será muito abençoada, porque nós estamos consagrando ao Senhor as primícias dos nossos dias nesta semana, das nossas horas nesta manhã, e nós estamos diante do Senhor, reconhecemos o privilégio, foi o Senhor quem nos trouxe aqui, e nós queremos receber uma palavra que alimenta, que nutre o nosso ser, que nos edifica, que nos capacita para vivermos uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Assim nós oramos e pedimos ao Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós estamos estudando nesses dias esse tema, Vença Seus Limites. E domingo passado eu ministrei sobre Vença o Pecado. Desde cedo, lá na escola, a gente aprende a interpretação de texto. Aprender a interpretar o texto é um recurso extremamente importante para tudo na vida. Só que quando a gente está estudando lá a interpretação de texto na escola, aquelas coisas chatas de ficar lendo texto e ficar avaliando e analisando e vendo a gramática e dizendo o que, que acha, o que, que pensa, o que, que viu, o que, aquilo parece uma coisa tão enfadonha, eu não vou usar isso nunca mais. Na verdade, todos aqueles que aprendem a interpretar o texto bem, amplia isso para a interpretação de várias circunstâncias da vida. E quando nós recebemos o Espírito Santo, aí sim, Ele nos ajuda a interpretarmos bem qualquer circunstância. Bem, a interpretação de texto é uma coisa tão específica do português ou da escola, mas na nossa vida diária ela diz respeito às nossas decisões pessoais. Estamos falando sobre vença os seus limites. A primeira ministração foi vença o pecado. Então eu posso interpretar, entender, eu posso concluir que pecado é uma limitação. O que é que me limita hoje? Eu tenho que me lembrar que de forma absoluta o pecado é um dos maiores limitantes da vida de qualquer um de nós. E vimos que o pecado não é só um ato errado que eu faço. Muito menos o pecado é aquilo que a igreja disse que é proibido. O pecado é tudo aquilo que me distancia de Deus. E vimos na ministração de domingo passado que o pecado jaz à porta. Isso é, o pecado, o propósito de nos distanciar de Deus, as coisas terrenas que nos distanciam de Deus, elas nos impedem de subirmos à presença dEle, de nos elevarmos e termos comunhão. E nós vimos que Paulo escreve na sua palavra em Gálatas, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andai no Espírito e vocês vencerão o pecado. E eu quero repetir, vencer o pecado não é simplesmente eu não fazer aquilo que era errado. Graças a Deus, tem um mês que eu não faço aquilo errado. Isso não é vencer o pecado. Isso é tentar dominá-lo com as nossas forças. Vencer o pecado é me aproximar cada dia mais de Deus. Porque estar em pecado é estar longe de Deus. Os atos que me levam para longe de Deus, eles são atores principais dessa história. Mas eles não são a principal coisa dessa história. Os atos que me distanciam de Deus quase que são sintomas, efeitos colaterais. Eu vou me distanciando de Deus, eu acabo cometendo coisas que me distanciam mais de Deus e coisas que dão mais legalidade ao maligno. Então eu preciso sempre me lembrar, Senhor, eu não quero ir para longe do Senhor, então eu não vou tomar esse caminho. Eu não quero ir para longe do Senhor, então eu não vou andar por aquele trilho. Eu quero ir para mais perto do Senhor, então eu quero seguir a tua palavra. Eu vou andar no Espírito. E se eu andar no Espírito, eu não satisfarei as concupiscências da carne. E na ministração está à disposição no site, nós vemos lá como andar no Espírito. E só o fato de buscarmos o Espírito Santo, de rogarmos a Ele, nós já vamos nos enchendo do Espírito Santo. Nesta manhã, juntos, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. Agora nós vamos ver também que é um limite e precisa ser vencido os nossos temores. Há alguém aqui que nunca teve temor, medo, receio? Se o pecado é uma limitação na nossa vida, eu fico limitado, eu fico impedido de progredir, de prosperar, de prosseguir. Davi diz que os ossos dele vão se envelhecendo, se adoecendo, se enfraquecendo por causa do pecado. A distância de Deus vai nos travando a vida em todas as coisas. Da mesma forma, os temores vão nos travando a vida. Ter medo de algo sempre nos priva de uma bênção. Ah, mas eu estou com medo disso. Ah, mas meu medo é, meu temor é que isso... Tudo o que fazemos e toda decisão tomada por temor, eu estou com receio disso, daquilo, daquilo outro, nos priva de uma bênção. Porque todo temor é um dardo maligno que vem para matar, roubar e destruir. E é importante a gente ir aprendendo e se lembrando sempre que o dardo maligno é uma seta, é uma sugestão, e ele não acontece num universo assim místico, ele acontece no nosso pensamento, acontece na nossa mente. O inimigo lança uma sugestão, e é tão simples disso acontecer, tão fácil. Você está indo aonde? Ah, eu estou indo para São Paulo. Ó, cuidado, viu? Está tendo tanto acidente naquela estrada. Acabou. Alguém, talvez por ingenuidade, por ignorância, preferiu proclamar, está tendo tanto acidente. Ele poderia ter proclamado assim, o Senhor vai te guiar, o Senhor vai te proteger. Ainda que venham perigos, Deus vai te guiar nessa estrada. Eu te abençoo em nome de Jesus. Mas o inimigo sempre trabalha através até mesmo das nossas falas. Não que ele tenha se incorporado em nós, não que nada disso. Uma palavra lançada sem sabedoria, ele toma aquilo e ele transforma em um dardo. Ah, já não sei se eu vou viajar mais não. Não, porque fulano falou que está tendo tanto acidente, agora já estou com medo, estou com medo. E aí, por fim, aquela pessoa acaba viajando, mas viajando, estou com medo, o que, que vai ser? Aí vê um carro e não está acontecendo nada, mas ela é muito acidente, ela freia. Ai, meu Deus, ele bem que ele falou, que estava muito medo dessa cidade. Aí, daqui a pouco, numa curva, ele perde o controle porque está morrendo de medo e tem um acidente. E alguém diz, não te disse? Essa é a artimanha do diabo. Ele não pode fazer nada, nada, nada, nada, nada, se não lhe for dado legalidade. E como é que se dá legalidade? Quando eu acolho um temor, um medo, que veio de uma seta, de uma sugestão, de um dardo. É a prova de incredulidade mais patente, porque o Senhor diz assim, aos seus anjos dar a ordem a meu respeito, que vão me guardar e me proteger. Isso é o decreto eterno. Mas veio um outro dado. Mas não sei, viu? Que essa estrada é muito perigosa, muito problema. Se eu fosse você, eu não ia, não. Se eu fosse você, eu não comprava isso. Se eu fosse, eu não pegava aquilo. Se eu fosse, não. Estou com tanto medo, não vou, não. Estávamos numa viagem internacional e havia lá uma senhora, uma jovem senhora, jovem, que entrou no avião, mas num determinado momento deu um pânico. Ela falou assim: não consigo viajar, é perigoso demais. E aí os comissários vieram e tiraram ela, e por fim ela disse assim: não vou. Aí a companhia veio e disse assim: se a senhora não for, a senhora vai perder a passagem. A senhora precisa assinar esse documento dizendo que a senhora está desistindo da viagem. Mas eu não vou. Aí alguém se lembrou lá que eu era pastor, me chamou, e eu fui lá na porta, e eu conversei com aquela jovem senhora, e eu orei por ela, e eu ministrei uma palavra a ela. Eu falei assim: Deus, eu não posso falar nada de mim mesmo, eu não consigo convencer, mas se o senhor agir aqui agora... Ela respirou fundo e falou assim: vou viajar. E entrou no avião e voltou para o Brasil, feliz da vida, graças a Deus que eu não perdi essa viagem, meu Deus. Mas ela ia perder a viagem por causa de um dardo irreal na mente que a fez pensar: estou com temor, estou com medo. E quantas vezes o inimigo lança esse dardo no início do dia? E às vezes lança de uma forma sutil: hoje o bicho vai pegar. Às vezes lança no dia anterior: amanhã vai ser o cão, amanhã o negócio está feio para mim. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos enfrentar. Isso é um dardo de temor, de medo. Uma vez o Senhor falou comigo assim: meu filho, não confunda valores com temores. Porque eu estava avaliando uma determinada situação e eu estava colocando à minha frente como base para avaliar a situação um valor. Mas eu estava tomando uma decisão porque eu tinha receio de que acontecesse isso, aquilo, aquilo outro, por causa do meu valor. E o Senhor falou comigo assim: tenha o seu valor, não abra mão do seu valor, mas não misture o seu valor com temor. Porque é muito sutil, o inimigo sempre quer nos levar ao temor. E a palavra do Senhor diz que os anjos se acampam ao nosso redor e nos livram de quê? Muitos não sabem esse versículo. Aos seus anjos dar a ordem, eles nos livram de todo mal. Você pode dizer comigo? De todo mal. De quais? Todo mal. Todo mal. Mas o inimigo sabe disso e vem com dardos. E a palavra do Senhor diz em Coríntios, leia comigo, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5. Porque, chegando nós, você sabe quem é nós aqui? Hã? Quem que é o líder desse nós aqui? O apóstolo Paulo. Ele, escrevendo à igreja em Corinto, diz assim: chegando nós à Macedônia, isso é, o apóstolo Paulo. Diga comigo: o apóstolo Paulo. Não é qualquer um, não, é o apóstolo Paulo. O cara é o fera, ele domina tudo, ele não tem medo de nada, ele é mandado pelo Senhor, ele é o apóstolo Paulo, irmão. Chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Se ele estava com um grupo, além da dificuldade da ausência de alívio, de paz, de tranquilidade, ele ainda tinha que liderar um grupo. E aí, apóstolo Paulo, o que fazemos? E aí, apóstolo Paulo, como é que vai ser nessa situação? E aí, apóstolo Paulo, nós estamos aqui todos guiados pelo Senhor. O senhor não pode tremer as pernas. O senhor não pode ter medo. O senhor não pode vacilar nessa aflição que nós estamos aqui. E aí, apóstolo Paulo? Tinha um grupo de pessoas tendo o apóstolo Paulo como referência. Então, além de dominar qualquer circunstância interna com respeito ao alívio ou à falta de alívio, Paulo também tinha que liderar aquele grupo, como eu e você temos que liderar algo. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. O apóstolo Paulo foi atribulado. Você acha que eu e você não seremos? Lutas por fora. Diga comigo, lutas por fora. E o que diz o versículo? Temores por dentro. Os temores são uma limitação de grande força na nossa vida. E eles estão presentes na vida do apóstolo Paulo, na vida do irmão mais fraquinho, do mais novo convertido, ou do que se acha mais poderoso. Ninguém está livre dos dardos, porque Pedro diz que o diabo anda ao derredor, rugindo como leão. Sabe o que é isso? É a forma que Pedro achou para explicar bem claro àqueles irmãos quando vem algo de fora que nos amedronta. O diabo fica lá de longe e ele lança sons, vozes, como do rugido de leão, buscando a quem possa tragar. O que é isso? Destruir, amarrar, roubar, tirar a paz, tirar a alegria. O diabo anda ao derredor de todos, inclusive do apóstolo Paulo. Já ajuda um pouquinho você e eu sabermos que todo mundo tem os mesmos temores. Não. O pastor é um homem forte. É um homem de oração. Ai, se eu tivesse a fé daquela irmã, a irmã Josina é uma irmã, aquela irmã, ela não se abala por nada, está sempre sorridente. E você vai pegar qualquer irmã aqui que é sorridente, que é alegre, e você vai encontrar circunstâncias que ela vai dizer assim: todo mundo me acha forte, mas ninguém sabe o que eu estou passando. Os temores vêm sobre todos. Versículo 6. Diga bem alto a primeira palavra do versículo 6. Mas, porém, poderia ser todavia. Essa é uma expressão que une a anterior à que vem agora. Só que já define que a anterior está subjugada, sobreposta pela posterior. Tem tudo isso, fomos atribulados, temores por dentro, lutas por fora, mas, porém, Deus, qual Deus? O Deus de toda a terra, de todo o universo, Criador dos céus e da terra, o meu Deus, que conforta os atribulados, os abatidos. Você conhece alguma característica de Deus? Você acha que a Bíblia enumeraria características importantes de Deus? Essa é uma delas. Deus é o Deus que conforta os abatidos. Deus é o Deus que traz fortalecimento para quem está abatido. Então nunca mais busque fortalecimento em nada, nem nas soluções, nem na ausência de temores. Deus é o Deus que conforta os abatidos. Nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo, agora me alegro Não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. As lutas por fora nos causam temores por dentro. Está escrito isso na palavra. O apóstolo Paulo, em suas cartas, nos ajuda a entender isso. E todas as vezes que nós somos tomados por temores, nós somos bloqueados, impedidos de avançar. E essa é uma estratégia simples do maligno. Ele lança um dardo, uma sugestão que traz medo, e aquele medo nos paralisa, nos impede. Não, estou paralisado, não fiquei com medo, não, eu só não vou mais. Mudei de ideia. E de repente, algo de Deus que era para ser alcançado, não será alcançado, ou será postergado para muito tarde, porque a gente não deu o passo, não rompeu o limite por medo, por temor. Esta é uma verdade, e eu poderia enumerar aqui várias ocasiões, várias circunstâncias de medo que eu vivo, que você vive, e nós poderíamos ter aqui 200, 300, 400 circunstâncias distintas. E talvez você esteja se lembrando de uma agora que assola a sua vida. É uma limitação. Nos limita mesmo. Agora, a palavra do Senhor nos diz claramente que Deus, que conforta os abatidos, vem intervir em cada uma das nossas circunstâncias. Deus vem. A bússola que nos dá direção nos aponta para onde ir, o ponto que devemos chegar, mas não nos avisa das curvas, dos pântanos, dos vales, dos perigos da estrada até lá. A palavra de Deus é uma bússola, é a bússola. Mas muitas vezes, a única coisa que aconteceu é que o Senhor não avisou de propósito quais eram as ruas que tinham que passar. Oh Deus, eu não sabia que essa rua era esburacada. Oh Deus, eu não sabia que aqui a ponte acaba. Como é que eu vou saltar isso aqui? Mas se o meu Deus me apontou aonde eu vou chegar, não interessa por onde eu vou passar. E essa é uma ação nossa. Essa é uma predisposição nossa. E a gente precisa entender algumas coisas, como, por exemplo, o desconhecido nos aumenta o medo. Não conhecer uma circunstância, um caminho, um passo, um ambiente, nos aumenta o medo, nos traz dificuldades e temores. Viaja com alguém que nunca viajou pelo trecho que você vai. E eu estou tão preocupado. Será que você... Fica tranquilo, dá tudo. Mas será que ela vai ter... Fica tranquilo. Você já foi naquele lugar? Tem aquilo. Será que vai ter um secador de cabelo? Será que você tem uma cama? Lá é confortável? Fica tranquilo. Como é que você está tão tranquilo? Eu já fui lá, eu conheço. Por que o inimigo consegue mandar um dardo e aquele dardo encontra lugar na nossa mente e vai para o nosso coração? Por causa do desconhecimento. Se você for naquela cidade, é muita gente, muito perigoso, você podia... Ai, meu Deus, eu tenho tanto medo. Espera aí, o Senhor não disse que os seus anjos vão me acompanhar? Eu não preciso chegar naquele lugar? Não é a tua vontade? Então, Senhor, eu vou descansar. Satanás, eu te repreendo. Lanço fora todo o medo. Eu posso até estar tremendo, ai meu Deus, como é que vai ser? Mas eu vou enfrentar. Eu não posso desconhecer. Eu não posso ficar sem a bússola. Eu não posso ficar sem o Espírito Santo que me ensina tudo. Eu não posso ficar sem a palavra que me ensina tudo. Porque o inimigo só nos pega por causa da nossa ignorância. Eu quero vencer meus limites que vêm por causa de temores. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu quero de Deus a direção para onde eu vou. Eu já sei para onde eu vou. Eu quero de Deus o mapa por onde eu vou passar. E eu vou saber por onde eu vou passar. Irmãos, eu sempre viajei muito. E por muito tempo nós viajamos de carro por alguns lugares, um país diferente. E sempre tinha que ter aquele mapa enorme de papel. Agora nós temos uma tecnologia. Você clica aqui, você não precisa escrever nada. Você clica numa setinha, o mapa abre onde você está. Ele já sabe onde você está. E aí você pode abrir o mapa, ou você pode diminuir o mapa e ver aonde você vai passar, por onde você vai passar. E você não apenas vê o mapa como era impresso antigamente, mas você vê uma fotografia aérea do lugar. E como se não bastasse, você pode pegar um homenzinho que está lá no canto, lá de cima, e você desce aquele homenzinho e você solta ele na rua, na estrada, onde você vai passar, e ele te mostra as fotografias e muitas vezes ele te mostra um filme de onde você vai passar e você pode ver por onde vai passar. Ah, quando eu chegar nessa loja aqui, ali tem um viaduto. Ah, olha que bom que eu vi, porque esse viaduto é para cá, não é o outro. Então, você já vai preparado. Você vai para aquela estrada com menos temores. Agora, irmão, eu e você temos acesso, não é ao Google, não é um mapa sofisticadíssimo, tecnológico. Nós temos acesso ao Espírito Santo que nos mostra tudo. Filho, vai ser assim, eu te mostro, vai ser assim, você vai passar por isso aqui, você vai passar. Mas eu nunca vi isso, mas nunca aconteceu. Busque que Ele vai te dar. E ainda que Ele faça como fez com Abraão. Filho, sai andando. Você vai sair andando. O meu Deus já me disse para onde eu vou. E virão os dardos. Eu me lembro na gravidez da Dani, numa das gravidez da Dani, que alguém chegou assim e falou assim, não teve enjoo? Ah, não teve. Aí, e no terceiro mês, não teve? Ah, mas agora, nesse mês acontece isso. Ih, menina, cuidado no parto, porque no parto é um... Ai, meu Deus, uma coisa... Irmãos, o tempo inteiro o inimigo usa a ignorância, a inaptidão, a falta de sabedoria das pessoas e lança um dardo. E às vezes não precisa nem ninguém falar nada. Vem o dardo. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Ai, meu Deus, e se não tiver? Ai, meu Deus, não vou. Eu preciso abrir, não o Google, eu preciso abrir a palavra. E Ele vai me dar mais do que essa tecnologia dá. Ele me põe lá no lugar certo. E Ele fala assim, filho, olha o que diz a palavra acerca disso. Olha o que eu declaro acerca disso. Vá confiante, filho. Vença os temores conhecendo o mapa, conhecendo a estrada, o percurso por onde você vai passar. Veja o que o Senhor diz em Deuteronômio, capítulo 8. Abra comigo, Deuteronômio 8. O verso 6. Deuteronômio 8, 6. Guarda os mandamentos do Senhor, o teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. A palavra está falando agora do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Não está falando do medo que o inimigo põe sobre nós. Versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra. Diga comigo, minha família é uma boa terra. Minha casa é uma boa terra. Minha cidade é uma boa terra. Meu trabalho, meu emprego, a empresa é uma boa terra. Deus me permitiu estar ali. A minha igreja é uma boa terra. Deus me permitiu estar ali. Ah, mas está acontecendo isso, mas está acontecendo... É uma boa terra. Deus me permitiu estar aqui. Se Ele não tivesse permitido, eu não estaria aqui. Eu estaria em outro lugar. Agora vem Ele e diz assim. Terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de água, de ribeiros. Irmão, se tem alguém que vai comprar uma terra e sabe comprar, uma das primeiras coisas que ele olha na terra é se tem água. Tenho dois terrenos para comprar. Chamo o Afonso lá, marido da Ivana, que conhece de fazenda. Tenho dois terrenos para comprar. Qual eu escolho? Todos os dois são muito bons, mas aquele lá tem muito mais água. Ninguém tem dúvida disso. Deus vem e diz assim, a terra que eu estou dando a você, você pode não estar vendo. Você pode estar achando esse casamento uma coisa, mas a terra que eu dei a você tem água. Escava, crê, escava, porque tem água. Começa a furar, porque tem água. Deus disse que tem. Ah, mas aqui não vai dar certo. Satanás, para lá com seus dardos de temores. Tem água na minha terra. Agora, o Senhor vem e diz assim. Água, mananciais profundos, que saem de onde? Dos vales e das montanhas. Diga comigo, vales e montanhas. Quando você vai a Israel, todas as cidades sagradas, elas estão... nas montanhas. Porque quando Deus fez o povo entrar na terra, Deus conduziu o povo primeiro para as montanhas. Eles possuíram as montanhas. Por quê? Porque eles não conheciam a terra. Se você não conhece a terra, não fique nos vales. Porque quem está lá mais tempo do que você e conhece a terra, vai te atacar. Mas se você vai para a montanha, para o lugar alto, o inimigo que domina tudo não consegue te atingir sem que você o veja chegando. Então você vai em Jerusalém, está lá no alto. Você vai em Belém, está lá no alto. Você vai aquelas cidades todas, são cidades que estão no alto. Aí toda vez que você for chamado para ir orar lá na montanha, lembre-se disso, eu estou indo... para o alto. Todas as vezes que você for chamado para orar e jejuar em qualquer lugar, lembre-se disso, você está indo para o alto. E no alto você não é desconhecedor das coisas. No alto você está vendo tudo. Estou vendo, Senhor. Quer vencer os temores? Vai para o alto. Que eu estou mais seguro. Porque se vier, eu estou vendo subir a montanha. E eu faço alguma coisa. Aqui eu estou enxergando longe. Aqui eu estou vendo toda a dimensão da terra. E é interessante que brota água lá na montanha. Muita água brota lá na montanha. O Senhor diz assim, mas também brota nos vales. Sabe o que o Senhor está dizendo? Filho, eu te coloquei no início lá na montanha. Não estava fácil, não estava tudo indo bem. Agora, você vai ter que enfrentar o vale. Ai, Deus, nos vales não. Porque montanha me diz que eu estou no alto. Vale me diz que eu estou embaixo. O médico diz que esse estar embaixo é depressão, que eu preciso tomar o remédio, que eu tenho depressão. É depressão mesmo. Depressão é vale. Vale é a depressão. E tem na vida mesmo. Só não é a doença que o médico está dizendo. Que é incurável. Está difícil estar. Estou deprimido, estou profundamente deprimido, triste. Estou é no vale. Não consigo enxergar mais nada. Não consigo achar o caminho. Eu estou no vale. E tudo que vem, vem com um peso de medo, de temor, cheio de temores. Eu estou assim, meu Deus. É isso mesmo. É real, isso acontece com muita gente, isso acontece com todos nós. E alguns ficam presos no vale. mas eu posso dizer, conhecendo as Escrituras, o meu Deus havia me dito que a minha terra maravilhosa tinha vales. Mas o meu Deus disse que nos vales eu também encontro água. Acabou. Um segundo de lucidez no meio desse medo, desse temor, dessa tribulação, dessa aflição, para eu me lembrar que Deus já havia dito que eu ia passar pelo vale. Alguns ficam nele por muito tempo. Mas o Senhor disse que a minha terra ia ter vales. E que eu ia encontrar água no vale. E que ao tomar da água e a água da vida eu me fortaleço. E Ele vai me fazer subir a montanha. E passar meu tempo de montanha. Na montanha você vê de onde vem tudo. Ah, foi dali que veio aquela seta. Não me atinge de jeito nenhum. No vale você não vê de onde veio a seta. Veio uma seta. Meu Deus, estou ouvindo um som. Que som é esse? Deve ser um exército terrível. Não, era só um. Um demôniozinho escondido atrás da moita que lançou um dardozinho fracote. Mas como a gente não vê as coisas? Mas se você no vale se ocupar de achar a água, porque Deus diz que tem água lá, tudo muda. Se você puder, recupera lá na internet uma ministração chamada Tape as Fontes. Nós podemos orar ao Senhor e pedir a Ele, Senhor, me ajuda, envia os teus anjos, e Ele vai fazer isso mesmo, irmão. Mas sabe qual a obra mais maravilhosa que Ele vai fazer? É nos adestrar para estar nas montanhas ou nos vales, buscando água. Satanás, dá licença, não tem tempo para perder com você não, eu preciso encontrar água. Não tem água, você vai ver o que vai acontecer com você. O outro já teve medo. Eu sei, o meu Deus disse que tem água aqui e eu vou descobrir. Isso é real, irmão. E todos nós vamos para os vales. E quanto mais rápido você e eu encontrarmos água, mais rápido nós voltamos para as montanhas. E quando estamos nas montanhas, não tememos descer aos vales. Porque depois que você domina a terra, tanto faz. Se é lá em cima, se é lá embaixo. E Paulo diz isso de uma outra forma. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Satanás, eu posso. É um dardo, é medo, o negócio é perigoso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nutre a minha alma. A palavra do Senhor nutre a minha alma. E o exercício, por mais que seja um passo pequenininho, me dá a experiência que fortalece. E eu levanto o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos irreais de medo, de temores que o maligno lança. Capítulo 11 de Deuteronômio, verso 8. Guardai, pois, capítulo 11, verso 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência. Terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis como a uma horta, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Da chuva dos céus encontrei a água do vale. Eu temo, eu estou com medo. Não é um medo assim desesperador, eu só estou assim preocupado, como é que vai ser, eu estou na incerteza, eu estou assim sem saber. Eu quero beber das tuas fontes, Deus. E as tuas fontes me dizem, filho, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então vou marchar. Mas Deus tem um exército de farol lá atrás, tem montanhas intransponíveis dos lados e tem um mar, não tem para onde ir. Marcha. Eu abro o mar no meio. O Senhor vai fazer isso comigo, Senhor? Vou fazer isso com você, filho. Experimenta e você verá. Você quer vencer um limite? Vence os temores. Como é que eu venço os temores? Eu preciso me tornar conhecedor de todas as coisas. Então primeiro eu vou subir para a montanha. Da montanha eu vejo toda a terra. O que é subir para a montanha? Eu vou buscar o Senhor. Eu vou adorá-lo. Eu vou cultuar. Eu vou buscar os versículos que falam sobre esse assunto que está me atemorizando. E eu vou começar a proclamar o que a palavra de Deus diz. Eu quero isso, Senhor, para a minha vida. Em Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, Paulo diz em sua carta, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, porque o nosso passageiro vale, porque os dardos de temores que me sobrevieram, momentâneos, produz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Um pouquinho mais à frente, capítulo 8, verso 1, 2 Coríntios 8, verso 1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Venceram toda a tribulação com abundância de alegria. Como assim? Como conseguiram? Está escrito no texto a resposta. Mesmo na escassez, eles deram. Será que o pastor vai falar para dar uma oferta? Eu sabia, mais uma mensagem para falar para dar oferta. É, para falar para dar uma oferta. Porque todas as vezes que eu e você desejamos e decidimos dar, nós nos fortalecemos. Satanás, você mandou um dardo para eu não entrar por esse caminho, mas eu já sei pela palavra de Deus que esse é o meu caminho, então eu vou ignorar a sua voz e eu vou avançar. Mesmo sendo pobre, eu vou agir e dar. Mesmo tendo limites, eu vou avançar e vou fazer. Mesmo tendo temores, eu vou ousar e vou adiante. Isso que Paulo está dizendo de uma forma tão ampla. Porque aquele povo não dava atenção aos dardos do inimigo, não dava atenção nem ao que eles viam, ah, eu não tenho, mas eu vou avançar. Senhor, eu quero trazer isso para a minha vida diária, quero trazer isso para mim nessa semana, quero trazer para mim na minha realidade destes dias. Eu tenho, não aqueles medos assim, histéricos, eu só estou assim preocupado, eu estou assim sem saber, eu não estou tão confiante, eu talvez desejasse mais um conselho, e todo conselho é bem-vindo, é bom, é importante, e toda prudência é necessária, e todo aguardar é bíblico, e toda precaução é importante, sabedoria, mas eu preciso pôr à minha frente a palavra de Deus. Isso é do Senhor. O que o Senhor diz acerca desse assunto? Essa decisão que eu vou tomar é porque eu estou com medo disso, então eu não vou tomá-la. Eu quero tomar uma decisão que não seja fruto dos meus temores, porque está escrito em 1 João, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, que é o Senhor, lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Poderíamos dizer, com o mesmo princípio que João está escrevendo aqui, aquele que ouve os dardos de temor não avança. Aquele que teme não é aperfeiçoado. Senhor, eu quero vencer esse limite do temor. Tudo que eu vou fazer, eu tenho temor. Tudo que eu vou fazer, eu tenho temor. Você já viu pai e mãe, quando o filho sai? Ai, meu Deus do céu. E essa semana Deus ministrou meu coração isso. Estava preocupado. Meu filho vai sair. Filha, muito tarde. Cuidado com o carro. Cuidado com o sinal. Cuidado com as coisas. E eu fui deitar, e o Senhor falou assim, quando aconteceu alguma coisa? Os meus anjos não estão ao redor? Descansa e dorme. No outro dia, eu ainda fui lá abrir a porta do quarto, ah, tá aí, tá tudo bem. Irmão, põe a palavra à frente, porque a palavra nos faz conhecer, do alto da montanha, todo o território. E ainda que você esteja lá no vale, você se lembra, pela montanha, de como é o território. Você se lembra de que tem água no vale também. Eu quero pôr em prática isso, Senhor, em um assunto da minha vida. Você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Nós chamamos as mulheres para honrá-las e abençoá-las nesta manhã. E eu quero dizer que se as mulheres têm temores, os homens também. Talvez a única coisa que aconteceu é que os homens sabem disfarçar mais. Mas nós queríamos orar nessa manhã, para que cada mulher que está aqui, saia daqui nesta manhã, uma guerreira das montanhas e dos vales. E eu queria trazer aqui um único detalhe, continue com seus olhos fechados. Paulo disse assim, nós fomos afligidos, lutas externas e temores internos, mas fomos confortados com a chegada de Tito. Sabe o que significa isso, irmão? Na comunhão com os irmãos, nós experimentamos o verdadeiro amor, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Talvez a chegada de alguém te ajude a compartilhar. Não precisa se preocupar. Eu já passei por esse caminho. Não precisa ter esses temores. Então eu vou andar por esse caminho sem temor. E se você tem um assunto, uma questão pessoal que diz respeito a temores, eu convido você a ficar de pé. Às vezes ele não vem tão horrível na aparência. Às vezes ele vem disfarçado de uma leve preocupação. Às vezes ele já se tornou um hábito. Um hábito que é uma proteção, mas que também se tornou um limite. Eu não avanço mais, eu não passo daqui, eu não transponho. Mas hoje de manhã eu quero receber essa palavra no meu espírito e ela vai se derramar e transbordar sobre todas as áreas da minha vida e ela vai me fazer alguém ousado. Como a irmã Teresa testemunhou hoje de manhã, o médico me disse que eu estou com isso, mas eu não temi mais. O médico disse, você não está preocupada? Porque isso é muito grave. Ela disse, não, o meu Deus está cuidando de mim. Senhor, nós queremos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E nós queremos levantar o escudo da fé. E nós queremos sabedoria, lucidez para identificar quando o inimigo vem com uma sugestão que é só um dardo de medo, um temor. Ó, não faz isso não porque acontece aquilo. Ó, não compra isso não porque acontece aquilo. Ó, não fala isso não porque acontece aquilo. Ó, não anda por aí não. Ó, não, ó, esquece isso. Não, o que for de Deus, eu quero para mim. Ele vai me dar prudência, ele vai me dar planejamento, ele vai me dar sabedoria, eu vou, não vou deixar brechas, eu não vou deixar margem para nenhum fracasso, nenhuma ação do inimigo, mas eu vou marchar adiante. Ainda que seja pobre, eu vou marchar adiante. Ainda que não veja recursos, eu quero ousar adiante. Eu quero ser assim, Senhor, em nome de Jesus. Levante a sua mão, levante a sua voz e ore ao Senhor. Senhor, nessa manhã eu tomo posse dessa palavra. Nessa manhã eu tomo posse dessa palavra, Senhor. Eu quero cada dia mais vencer os meus limites e eu não vou deixar que esse limite do temor esteja me impedindo de prosperar em algum relacionamento, em alguma conquista, em algum passo na família, em alguma questão profissional, na presença do Senhor. Senhor, eu não vou permitir mais, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco no teu altar nesta manhã e lanço fora todo o medo.